inevitável desafio. Agregar boas vibrações, boas sensações do pensamento estão as soluções. Depende da força que se emprega, o querer que se tem, o que tiver de ser será. O mal ou o bem, ir além, transcender o mero trivial. Tá tudo na minha cabeça e sou eu que escolho o final. Dono das atitudes que fazer ser quem sou. Hoje quando olho pra trás, avalio o que passou. É bem por aí, exemplo a gente tem pra registrar. Tem que sempre sonha sem competência de conquistar. Hoje eu tô na contramão de outrora. Salve a mudança que veio só pra somar e transformar o resto em lembrança. O tempo em que eu dormi, meses e anos, de quando eu desisti de todos os planos, sabe? É muito bom o efeito, o passar dos anos, toda a experiência que agregamos. Muito mais calado, muito mais tranquilo. Hoje a boca cede espaço para olhos e ouvidos. Sempre no sigilo, sempre no sapato sorrateiro. Observe e analise os fatos. Já dei motivo demais, muitos ouviram demais. Hoje o silêncio é um dos parceiros mais leais. Tanto faz o que se pensou, deixou de pensar. O importante é minha paz, deixa quem quiser falar. O trabalho é minha essência, aliado à atitude. Importante é minha família, importante é minha saúde. Além de priorizar o momentâneo, sem real valor, sucesso instantâneo. A vida não tem sido assim tão boa, mas a voz ecoa, a liberdade é joia da coroa. Ajuda a relaxar, momento de criação. Ir além é de fato aprender a lição. Ir além é de fato poder enxergar. Eu sei que posso, eu tenho muita coisa pra mudar, muita rima pra fazer, muita meta pra alcançar. Eu serei feliz, depende daquilo que irei plantar. Ir além é de fato poder enxergar. Eu sei que posso, eu tenho muita coisa pra mudar, muita rima pra fazer, muita meta pra alcançar. Eu serei feliz, depende daquilo que irei plantar. Depende do que eu sou, do que eu represento, do que já aprendi. Depende do que aprendo e como absorvo aquilo a que sou submetido, da energia que emprego em todos os sentidos. Um olhar, uma luz, um sinal, tudo conta. E nada é por acaso, a vida sempre apronta. Pessoas, lugares, amores, desavenças. Pensem no porquê, na razão da presença. Situações merecem análises apuradas. E quem não me faz bem, não me agrega em nada. Faz parte do convívio só, mesmo quem merece. Quem realmente faz, não do tipo que só promete. O dia a dia me mostrou o que acontecia. Crescimento lento, atrasado. Imagina alguém fora do seu tempo, hoje posso enxergar. Presente no pensamento, não dá pra ignorar. Ir além, mais além, hoje sei quem eu sou, o que devo fazer. Sei pra onde vou, onde piso, o que faço. É o mais importante, o que fazem de mal é o menos relevante, é problema de quem faz. Cada um, cada um. A traição, a trairagem, a coisa mais comum. Nem me abalo mais, sempre foi assim, desde anos atrás. Tanto faz, sigo meu caminho e nada mais. Onde houve confiança, figurou a falsidade, a maldade. Eu me lembro, não houve verdade. Era tudo promessa, amizade era ilusão. Entrar na mente, belo poder de persuasão. Ainda bem que o tempo passa e a cegueira se vai. Mais cedo ou mais tarde, toda a máscara cai. Hoje outra pessoa, a mudança foi pro bem. A morte da inocência de quem quer ir além. Ir além é de fato poder enxergar. Eu sei que posso, eu tenho muita coisa pra mudar. Muita rima pra fazer, muita meta pra alcançar. Eu serei feliz, depende daquilo que irei plantar. Ir além é de fato poder enxergar. Eu sei que posso, eu tenho muita coisa pra mudar. Muita rima pra fazer, muita meta pra alcançar. Eu serei feliz, depende daquilo que irei plantar. We'll be right back.